São 3h05, estamos iniciando o CBN Debate desta terça-feira com o tema Novas Mídias, Mobilização e Responsabilidade Social. Eu tenho aqui nos estúdios a jornalista e mestre em educação, Andréa Trigueiro, o jornalista do Caderno de Tecnologia do Jornal do Comércio, Jacques Waller, e o Fábio Silva, que é idealizador do movimento Novo Jeito. Eu gostaria inicialmente de agradecer o fato de vocês terem atendido aí o nosso convite da produção. Eu queria pedir licença à Andréa e ao Fábio e pedir ao Jackson um comentário sobre essa mudança de rumo que a gente vê aí nas redes sociais, no Twitter, que inicialmente parecia ser um meio de você encontrar amigos, deixar alguma mensagenzinha, ah, fui ali, estou comendo brigadeiro, e parece que agora vem sendo usado em prol de causas sociais. Como é que você observa isso, Jackson? As mídias sociais, elas são, eu costumo dizer que elas são extensões do mundo offline, né? As mídias sociais, elas são apenas uma forma, uma outra forma, ou mais uma forma, de se socializar. As pessoas, a internet, enfim, é como uma praça. As pessoas se encontram, as pessoas se socializam, e a partir dessa praça, elas tomam decisões coletivas, individuais, e agem dentro da praça e para o entorno da praça, fora da praça. Então, nada mais natural que as mídias sociais, elas terem se tornado ou terem assumido um papel de, vamos dizer assim, de meio de divulgação de ideias, de mobilização social. Eu acho até que, de repente, tem até demorado um pouco, não sei. O Orkut, por exemplo, aqui no Brasil, nunca teve muito essa característica. Mas o Twitter, sim, desde o início, ele foi bastante utilizado nesse sentido. Então, é mais ou menos isso. É uma extensão do mundo offline. André, essa questão que Jacques fala, fazendo uma comparação com uma praça, a gente vê o poder dessas redes sociais a partir da revolução no Irã. Aqueles protestos contra Ahmadinejad que se estenderam agora pela chamada Primavera Árabe, né? Então, a gente pode dizer que é ilimitado mesmo esse papel que as redes sociais têm em congregar a sociedade? Pegando um pouco o gancho do Jacques e respondendo a tua pergunta, eu acho que as redes sociais vêm se remodulando, né? Então, você tem, por exemplo, o Orkut, que tem um perfil. Aqui no Brasil, ele tem muitos seguidores, mas em outros países ele já não é tão usado, né? O Facebook é mais do que ele. Aqui no Brasil, a gente tem o Orkut muito utilizado ainda. Se você for, por exemplo, nas comunidades mais carentes, eu fiz uma pesquisa na Bomba, nas 4 lan houses de lá. Ninguém tem Orkut, aliás, ninguém tem Facebook nem Twitter. Lá todo mundo tem MSN e tem Orkut. Então, você percebe que o Orkut, ele é de uma fatia social. E aí, como uma praça, né? Às vezes uma praça tem mais, tem pessoas de um bairro, dependendo do local dessa praça. Uma praça no centro, ela tem pessoas de vários bairros que vão para lá se encontrar. As redes sociais também, a internet, aliás, ela tem também essa característica. Algumas pessoas estão em alguns espaços, outras estão em outros espaços. O Twitter e o Facebook, por exemplo, são espaços frequentados por pessoas mais escolarizadas, talvez com uma preocupação do coletivo um pouco mais aguçada, e talvez por isso o Twitter e o Facebook tenham um pouco mais de utilidade nesse campo aí que o Novo Jeito encontrou e que Fábio vai explicar daqui a pouco, do que o próprio Orkut, como o Jacques tem colocado. Agora, em função dessa remodelagem que as redes sociais vêm passando, Obama foi a pessoa, mundialmente falando, que primeiro capitalizou melhor os resultados de se utilizar as redes sociais em benefício de uma causa, né? No caso da própria candidatura dele. Então, de lá para cá e durante esse percurso, tem se descoberto várias formas de se utilizar. Existem empresas especializadas em encontrar estratégias de utilização das redes sociais, seja em benefício de si, do outro, de uma empresa privada, de uma causa, de uma campanha, enfim, de vários objetivos, na verdade. Essa questão da segmentação, né, das redes, você sabe que tem rede até para gente bonita. Só aceita gente bonita e a sua foto é avaliada quando você entra lá para saber se aceita ou não, né? Na era do Photoshop, eu posso mandar a minha também, né? Pois é, né? Vou mandar a minha e ver se eles aceitam. Enfim. Bom, Fábio, você é o coordenador do movimento Novo Jeito. O que é o movimento Novo Jeito? Então, boa tarde, Alan. Boa tarde, Andréa. Andréa é amiga de caminhada. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, é um prazer conhecer o Jack. E eu queria dar uma boa tarde para todos os ouvintes da CBN. O Novo Jeito é um movimento que a gente tem chamado de movimento de gente do bem, que que quer construir o bem. A gente hoje, já a gente vai ter a oportunidade de falar bastante sobre isso, mas a gente tem hoje um número de seguidores no Twitter e nas redes sociais, que a gente que começou sendo virtual e hoje se tornou amigo real. O novo jeito, a gente, tudo começou lá em casa, numa reunião de amigos. Hoje nós temos mais ou menos 20, 22 casais envolvidos, engajados. Eu sou apenas parte desse time, de gente que olhava para a sociedade e dizia: o que é que eu posso fazer por uma sociedade mais justa e fraterna? Como é que eu posso colaborar para construir o reino do bem? E a gente, em junho mais ou menos do ano passado, fez um ano agora, a gente começou a fazer alguns movimentos e realizamos a nossa primeira campanha. Daí deu-se o nome de Novo Jeito e a gente começou e já vamos na nossa sétima campanha. E qual é a relação que o Novo Jeito tem com essa questão das mídias? Então, total, o Novo Jeito ele funciona 100% via web. O site é o nosso canal de comunicação oficial, o Twitter é o nosso grande, bom dia, boa tarde, boa noite para a nossa galera. Nosso Facebook ainda é uma ferramenta que a gente até utiliza pouco, precisamos utilizar mais. Acho que, como o Jaque colocou há pouco, a Andrea também, o Orkut, a gente já entrou numa fase de muito pouca utilização do Orkut, então a gente acabou não investindo no Orkut. Mas a nossa grande turma, o nosso grande time, ele está todo na internet, ele está todo na web. Que, como eu falei agora há pouco, são amigos virtuais que acabaram se tornando reais. Gente que sonha, que torce, que se envolve, que divulga. Então, o engajamento é total, total. Andrea, hoje a gente vê que os movimentos sociais eles estão presentes aí no Facebook, no Twitter, mas fizeram a Revolução Francesa sem precisar de Twitter, né? Collor foi colocado, teve toda a questão dos caras pintados, o impeachment, não havia toda essa mobilização, embora isso tivesse acontecido no boca a boca, através das denúncias da mídia. Então, eu pergunto a você, essa questão da gente ficar utilizando as redes em torno desses objetivos da sociedade, de que forma você acha que, como dizer assim, de que forma você acha que, até onde isso vai parar? Tem... Assim, é lógico que algumas evoluções foram feitas sem o uso da internet, mas a gente não pode esquecer que a internet ela potencializa tudo que se faz. O que você diz hoje aqui... Eu tenho, sei lá, 1.600 seguidores no Twitter. O que eu digo hoje é que os meus... Suponhamos que não chegue aos meus 1.600. Suponhamos que chegue a 600, ok? Esses 600 vão divulgar para as suas próprias redes que envolvem seguidores de maior número e de menor número. Então, e eles, por sua vez, vão... E assim vai, é a lógica da rede. Então, o que se faz nas redes sociais hoje é muito mais espalhado e chega muito mais rápido até as pessoas do que o que se fazia no boca a boca, na cartinha ou no rádio. Porque, por exemplo, na Colômbia se usava muito rádio comunitária e se fazia uma revolução da mesma forma. Então, na guerra o rádio teve um papel da resistência. Inclusive o rádio foi criado com fins bélicos. Na verdade, os meios de comunicação, se a gente for estudar, a gente vai entender que tudo começa na guerra. E depois ele ganha... A internet não foi criada para que o Novo Jeito estivesse hoje fazendo campanhas muito legais, distribuindo cadeira de rodas, alimento e outras ações que eles fazem. Foi criado com outros fins. Mas aí pessoas inteligentes, tão inteligentes quanto os que criaram com fins bélicos, se aproveitam, se apropriam e fazem seu próprio uso. Hoje o que se faz na internet ganha força e chega a mais gente muito mais rápido. E às vezes isso é bom, às vezes é ruim, mas de um certo modo eu acho muito positivo. Já que a gente falando agora do lado, falamos aí de mobilizações sociais, o Novo Jeito é um exemplo positivo, mas a gente está vendo... Nesses últimos dias, essa questão dos ataques a site do governo americano, a site também do governo brasileiro. Então, você acredita que estamos numa nova época do uso das redes sociais, digamos, de um cyberterrorismo? Podemos dizer que o terrorismo agora mudou para a internet? Sempre foi presente, sempre foi sabido dessa possibilidade, dessa atuação. A diferença é que nós aqui no Brasil, nós não tínhamos até hoje, até duas semanas atrás, casos de mobilização de cyberativistas ou cyberativistas com conhecimento de segurança de redes, e aí, parênteses, hackers, colocando de um termo mais geral, desculpem os hackers que estiverem me ouvindo, sabemos que esse termo é muito polêmico, o hacker é o cara que... Crackers e hackers, né? Tem essa... É, porque o hacker é o cara que ele tem conhecimento de segurança de redes. O cracker é o cara que entra para fazer algum estrago. E foi os hackers que o ministro Aloysio Mercadante disse que queria convidar para ajudar o governo. Pois é, mas o pessoal que entrou no site do governo não fizeram crackers. Basicamente estrago nenhum. Então eles são hackers, são crackers, enfim. Só denunciaram a fragilidade. Denunciaram a fragilidade, exatamente, do sistema. É, então, sempre soube-se, sempre escutou-se isso em várias partes do mundo. É, a novidade é que nós, aqui no Brasil, nós não tínhamos essa experiência ainda de ter servidores do governo brasileiro invadidos para com fins de divulgar segredos, enfim. Coisa que nem foi feita com tanto, vamos dizer, com tanto impacto assim, né? O grupo responsável, o LUSEC. Brasileiro, que aí é uma polêmica se eles eram realmente filiados ao Anonymous ou não. O Anonymous, que é um grupo hacker bastante grande, uma rede global de hackers e cyberativistas, andaram dizendo que eles não têm muito a ver com a gente, não. Eles são pessoal meio que independente, então usaram o nosso nome e fizeram isso. De qualquer forma, o LUSEC brasileiro, eles entraram no site do governo e não conseguiram expor informações de impacto ou realmente relevantes. Eles fizeram, disseram que fizeram, mostraram uma fragilidade, mas não teve tanto impacto. Se é cyberterrorismo, eu acho que não chegou nesse nível. Eu acho que é uma forma de, ainda que nos termos mais duros, uma forma ilegal de protesto, né? Você está invadindo o site do governo, obviamente você está incorrendo em uma ilegalidade, em uma infração. Mas eu particularmente acho um instrumento de pressão bastante interessante. Mas sim, cyberterrorismo é uma coisa presente no mundo todo. Teve, há uns 3 ou 4 meses, teve o caso de um vírus que atacava redes e energia. Exatamente, do Irã. E era, claramente, era uma ferramenta militar. Né? Quem criou, enfim, há suspeitas que foi o governo israelense, outros dizem que não, enfim. Mas é algo presente. E o governo brasileiro e os governos das grandes potências do mundo, elas estão preocupadas com isso. Tem grupos dedicados somente a contra-terrorismo e guerra cibernética, e é o futuro. Na verdade, é o presente. A guerra não passa só pela terra, pelo ar, passa também pelas redes. De agora, novo, né? É só mais uma via, é só mais um caminho. Fábio, a gente conversava agora antes do debate sobre uma das campanhas do Novo Jeito, que é a campanha da cadeira de roda. Essa parece que é a campanha mais popular. Teve gente que entrou no Twitter só para participar da campanha. Mas quais são as outras iniciativas que partiram aí do Novo Jeito? Então, campanha Cadeira de Rodas é a nossa sexta de 7 campanhas. A nossa primeira campanha foi naquele caos lá de Barreiros, Palmares, junho do ano passado. A gente mobilizou a rede e a gente conseguiu, na nossa primeira campanha, doar um caminhão de colchões. Muita gente apoiando, muita gente entrando, muita gente se envolvendo. Segunda campanha, quando a gente chegou em Barreiros, a gente conheceu a única creche da cidade, chama-se Auro Cirne. E as chuvas derrubou essa creche. Essa creche, as crianças estavam todas na rua. E aí a gente fez uma segunda campanha também, aí já usando muito o Twitter. E a gente conseguiu colocar essa creche de pé e voltar a funcionar, inclusive muito melhor do que a creche quando funcionava antes das chuvas. Você tem uma ideia, Alan? Nessas doações, a gente recebeu uma televisão de 52 polegadas. E essa televisão hoje é o cinema da cidade. A organizadora, a coordenadora da creche, todos os sábados, ela abre a creche e passa filme para a turma da cidade. Sim. Que papel social essa creche está fazendo. Terceira campanha da gente, a gente decidiu fazer uma doação de roupas. Uma cidadezinha bem pequenininha chamada Amarelão, é um povoado no Rio Grande do Norte. E a gente começou a startar a rede e doamos 1 tonelada de roupas para essa cidade. Também tudo via internet, via Twitter, via rede. Quarta campanha da gente, promovemos um Dia das Crianças nos Coelhos para 1.800 crianças. Crianças que nunca tinham recebido um brinquedo na vida, um carinho, um abraço. Nesse dia tiveram um dia de festa na sua vida. Nossa quinta campanha chama-se Ação Natal Solidário. No final do ano passado, dezembro, nós doamos 3 mil cestas básicas. Dessas 3 mil, acredito que 20 a 25% vieram do Twitter. Gente que começou a apoiar, deixar a cesta para a gente pegar. Aí a nossa sexta campanha, ela é consequência da quinta. Porque um cidadão, que eu não sei quem é, ele passou na frente do Parque da Jaqueira, já que viu o nosso movimento e disse, eu quero apoiar. Entrou no site e disse que tinha 20 cadeiras de rodas para doar para o Novo Jeito. Ele não queria que ninguém soubesse quem ele era, ele queria apenas doar e que a gente fizesse o que a gente quisesse com aquelas cadeiras. Pensando nas cadeiras e dizendo, como é que a gente faz para crescer a rede? Como é que a gente faz para trazer gente de fora desse aquário? Aí começamos a campanha, ainda muita gente não acreditava que as doações acontecessem, só que cada vez que um entrava e a doação acontecia bem. Nós temos nesse momento de janeiro, iníciozinho de fevereiro para cá, 7.200 seguidores, muita gente. Nós já doamos entregues 58 cadeiras de rodas. Cada 50 seguidores é uma cadeira de rodas. Cada 100 seguidores, a cada 100. Uma cadeira de rodas. Inclusive, eu, T-Trends, como chama? O Trending Topics. Pronto. De Recife, nós somos o segundo mais da lista lá, né? Uhum. Parece um pouco disso aí. Mas bem, hoje já doamos cadeira de rodas em Maceió, na Paraíba. Chegou uma cadeira de rodas ao Complexo do Alemão, do Novo Jeito. Então, assim, e a grande pergunta do pessoal é, eles não acreditam que apenas seguindo estão ajudando. Da onde vem a cadeira de rodas? Por que que vocês estão fazendo isso? Quem é que mantém isso? E aí você começa a dizer para eles, ó, nós somos um grupo, esse grupo está financiando as primeiras cadeiras de rodas, só que a gente tem outros serviços no site, são palestras, seminários, toda a renda disso também vira cadeira de roda. Só que agora, Jack, Andréia, a própria rede, ela começou a doar. A própria rede, ela começou a ir para a entrega da cadeira de roda. Ela começou a querer doar a cadeira de roda. Ela começou a enviar histórias de gente que precisa de cadeira de roda, mandando foto, a história, o contato. Ou seja, está crescendo. Exatamente. E aí vai... É uma característica das redes sociais, elas... tomar a vida própria, uhum. Né? Ela se autoalimentar, tomar a vida própria, tanto de informação quanto de ações também. Isso é bem, bem característico. É porque vai depender do perfil das pessoas que fazem parte daquela rede, sim, né? Cada grupo tem o seu DNA, sua dinâmica de funcionamento própria, né? Os fãs de não sei quem têm um comportamento X, sim, pessoas que se associam por conta de uma causa como essa têm um perfil X. E aí esse grupo vai caminhando a partir das suas características e aí... A mobilização que Alan, deixa eu se cria, né? Contar uma história, dentro da mesma história. A gente foi realizar uma doação, já que aqui nos Coelhos, de uma cadeira de roda, uma senhora de 80 anos, Dona Carmen. Todas as fotos e vídeos estão no site do Novo Jeito, www.novojeito.com. Todos os sites e vídeos belíssimos. Tem vídeo que você, olhando, você não para de chorar. Bem, Dona Carmen, a gente foi doar uma cadeira de rodas aqui nos Coelhos. Chegamos lá, já que... E ela, quando fomos visitá-la, ela disse que ela tinha dois sonhos. Eu perguntei qual era o primeiro, ela disse que o primeiro era a cadeira de rodas. Eu disse, e o segundo? Ela disse, tomar sorvete e diet. Aí eu pensei comigo, Alan, disse, vou passar no posto, compro uma caixa de sorvete, trago e está resolvido o segundo sonho também. Só que aí a gente decidiu postar no Twitter quem quer se realizar o segundo sonho da Dona Carmen. 15 pessoas levaram sorvetes à casa de Dona Carmen. E hoje passeiam com ela no sábado, para levar ela para tomar sorvete. Falta sorvete diet. Exatamente. Então, eu acho isso... E magrinha, né? E magrinha, que é melhor. É o que eu chamo de construção do reino do bem. Pois é. Ô, Andréia, a gente vê muito no Facebook, eu vejo muito essas campanhas. Curta tal evento que eu vou ganhar o prêmio, não sei o quê. A gente vê muito campanha por e-mail. Salve os golfinhos. No próprio Twitter também, né? Exato, a gente vê bastante. Adote um animal. Só que quando a coisa passa para o mundo real, parece que as pessoas não se engajam tanto. Você acha que as pessoas seguirem essas campanhas na rede, isso é um reflexo de que realmente elas estão engajadas naquela campanha do mundo não, real? Não, não. Inclusive, há uma discussão ferrenha de alguns pesquisadores e teóricos dos militantes virtuais, né? Aquele cara que está no conforto da sua cadeira ou da sua cama, onde quer que ele use o seu notebook, porque ou seu iPad. Clica ali no curtir é muito fácil. Clica ali no curtir e diz, eu aderi. Né? E, na verdade, não se move, não, isso não se configura em nada prático, isso não muda, de fato, a vida de ninguém, nem transforma socialmente, enfim, não há nenhum resultado. Então, esses militantes virtuais, que, inclusive, está numa moda, né, ser militante virtual, eles são extremamente criticados por pessoas que trabalham, que estudam política, enfim, movimentos sociais e tal, justamente por essa inércia, por essa inoperância, por essa ineficácia, né? Conceitualmente, mas do ponto de vista prático não rende absolutamente nada. No entanto, tem que se levar em conta que por você estar inserido em uma mídia social, enfim, seja do mais rudimentar, um e-mail até uma campanha pelo Facebook, você é convidado a opinar sobre aquilo, você manifesta a sua opinião, você pode não se engajar propriamente dito, mas serve como um termômetro, serve para ver como está o zeitgeist, como que está a consciência coletiva das pessoas, se elas apoiam tal coisa ou não apoiam. Concordo que a quantidade de pessoas que tira a bunda da cadeira para fazer alguma coisa, se comparado à quantidade de pessoas que dizem eu gosto dessa campanha, eu acho legal isso aqui, é ínfimo, realmente. Muito pouca gente se digna a fazer alguma coisa. Mas ainda assim você tem a possibilidade de se manifestar a respeito daquilo. Não, eu sou contrário. Não, eu sou a favor. E isso já é um avanço muito grande para o que nós tínhamos no universo sem a possibilidade de você se manifestar publicamente sobre um assunto. Você não era perguntado sobre, sei lá, sobre a situação dos golfinhos na costa do Gabão. E hoje você pode falar. Hoje você pode falar. Eu acho importante. Não, eu não acho importante. Mas antes as pessoas se reuniam no bar, né? E discutiam exaustivamente a base de muita... Mas hoje em dia o bar... Uma discussão séria do bar, né? Hoje em dia o bar é a rede social. E as pessoas bebem muito menos. Eu acho que são, inclusive, muito mais conscientes. Posso trazer uma palavra de esperança? Minha palavra é o seguinte. Na nossa área de atuação, que é essa de promover o bem de uma mudança social, logo quando começamos, eu comecei a ver que as pessoas nos identificávamos como projetos que falava do bem. Bacana, está cheio de gente aí com um projeto legal falando do bem. Inclusive, nós também fazemos isso no nosso Twitter, no @onovojeito. A gente também solta muitas notícias do que está acontecendo no mundo e de gente que está fazendo bem. Só que desde o início, nosso grupo e eu puxei por uma corda para dizer: nós não falamos do bem, nós promovemos o bem. É diferente. A gente não vai estar só numa linha de ficar falando do bem. A gente quer promover uma linha de fazer o bem. E aí, para minha surpresa, as pessoas estão indo realizar as doações de cadeiras. Para minha surpresa, a gente realizou nossa sétima campanha, que foi um jantar beneficente agora, no dia 14 de junho. Toda a renda do jantar, já que foi destinada para um projeto chamado Beco da Luz, Luz para as Crianças, aqui em Campo Grande, vai levar saneamento básico para as casas, uma sala de núcleo digital. 30 convites foram comprados pelo Twitter, de gente, inclusive, que não foi para o jantar, mas apareceu, mas disse assim: eu quero apoiar, comprando, e teve gente que foi para o jantar aparecendo do Twitter. Aí você pega o seguinte, você pega uma... a quantidade de seguidores que vocês têm no Twitter, 7.200, não é isso? Essas 7.200 pessoas são ativas dentro do movimento? Não. Claro que não. Sei lá, 10% são. Por aí. 10% de 7.200. Só que aí você vê, além de somente 10% dessas pessoas serem realmente ativas, ou seja, as outras 7.100 e qualquer coisa, elas... só estão dando o respaldo delas: ó, eu apoio isso aqui, eu acho isso aqui legal. Quando você